3997, autorizado, pode falar. Pode falar, 3997, muito O 645, boa noite, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. A linha decola da 10, 645. Decolar 225, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, por favor. 645, chame sobre Recife na frequência 128, decimal 35, antena 123, decimal 8, né? 2-2-3-5-2-3-8, uma boa noite. 2781, pronto. Azul 2781, autorizado a linha decolar. Pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado a decolar, pista 10, azul 2781. Alta passiva, quando ele é cancelado, ele prepara uma mica de pés aportivos ao contato. Passando linha compatível para ingresso de curso tráfego, chame a torre da frequência 118 do sinal 95. Obrigado, bom. Passando linha compatível, boa noite, tráfego avistado, o ajuste 1-0 no mouse, confirme já a visual com o 7. Positivo. Passando Lima, compatível, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 1-3-0 graus, 089. Você tem facilidade de coordenar junto com o CEP, se possível para o direto que fazer com o Fischer? Aguarde, eu estou fechando. Obrigado. Launch aero delivery 3, consequente de 79 attack, you arrive at 4,000 feet, you reach 1019. Direto com vista 2781, muito obrigado. quilo no solo 59, confirme o pátio. Fiat, autorizado 180 na pista, retorno via Papá até o andar da Baeté, frequência livre no corte, boa noite. Alô, 781, chame Recife, frequência 128.1, tá com o nome 2.0. 2.0, boa noite. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, 62 nós. 159, decolada 06, chame controle, 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Bomba 099 autorizado, alinhar e decolar, piscina 0, vento 130 0 graus, 079. Meu nome é 259, vou encubar. Vando Pombávio, 6259. Sir, I have a 3 complete final and the contact final. 118, that's 995. 118, 995. Xanamia 259, Xanamia Recife, frequência 128.35, até 123.8. Salvador 090-0, Fono 099, contato radar do Cláudio, Silva Via Arboruna, para nível 3.0. Subindo via 3.0. Autorizado, Alex. É, Alex, obrigado. Delta 083 on the ground, that's 18, left by right, taxi, golf, call, ground control, 121, that's 19. 1219, left by golf, that's 183, 183. Right.